aí, parceiro? Caminhada é longa, você nunca chega. Mas e aí, eu te pergunto, em seus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria a cada passo que você desse? Será que ele morreria por mim, por você, numa cruz? Ou ele colocaria um capuz, tendo vergonha dos seus passos? Me determinei pra seguir. Depois de tantos erros e falhas, olhei pra cima e pedi: que caminhada é essa? Não posso continuar assim. Olha só os crentes religiosos querendo ver o meu fim. Não é o fim, eis-me aqui, pode contar comigo, Senhor. Todo começo tem os trechos ruins, duras provas, foi tudo que eu fiz. Jamais faria se caminhasse do lado certo e desse os passos corretos em meus passos, o que o Senhor jamais faria. O que eu fiz por um segundo, desviei dos caminhos. Eu vi as carretas de luxo, os cordão, as etiquetas, o olhar mentiroso da dama que seduz. Não vou trocar minha primogenitura por um trago no amargo do fel. Existe um Deus que é fiel e tem uma moradia pra mim e pra você lá no alto céus. Em seus passos, o que faria Jesus? Será que morreria por mim e por você numa cruz? Em seus passos, o que faria Jesus? Será que morreria por mim? Em seus passos, o que faria Jesus? Será que morreria por mim e por você numa cruz? Em seus passos, o que faria Jesus? Será que morreria por mim e por você numa cruz? Em seus passos, o que faria Jesus? Te livraria da dor, crucificado na cruz. Seu amor nos conduz à luz do mundo. Tem a chave da vida eterna, venceu o imundo com perfeita paciência, alvo unipresença, na humildade onipotência, visível onisciência. Jesus pode ser reconhecido, amado e servido, esclarecido jamais pelos humanos esquecido. O Senhor nos seus passos não se venderia, perdoaria como perdoou a prostituta Maria. Filosofia se enganaria, seu nome apagaria. Platão, Aristóteles no passado ficaria, o tempo esqueceria os acadêmicos. Eis aqui os escolhidos, SDJ, conceito crítico. Jesus quer esses verdadeiros adoradores. Dos seus passos só os vencedores, gladiadores. Em seus passos, o que faria Jesus? Será que morreria por mim e por você numa cruz? Em seus passos, o que faria Jesus? Será que morreria por mim e por você numa cruz? Em seus passos, o que faria Jesus? Será que morreria por mim e por você numa cruz? O que faria Jesus? Será que morreria por mim e por você numa cruz? Lágrima que escorre do seu rosto encharca um campo que é estéril, já não produz mais nada. A depressão invade os lares e você se pergunta por quê. Como se não bastasse ver me dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Que voz é essa que amaldiçoa seus filhos? Que voz é essa que maldiz a minha nação? Você caminha por onde quer caminhar, você planta o que tem que plantar e rega com o ódio, a inveja, a cobiça. Passos à beira do abismo, o óbvio é um velório, o inimigo rindo, aplaudindo um ser que nasceu pra vencer. E você perdeu e passarás a eternidade no obscuro profundo do reino sujo e trevil. O Senhor já passou por lá pra te salvar. Em seus passos, o que faria Jesus? Será que morreria por mim e por você numa cruz? Em seus passos, o que faria Jesus? Será que morreria por mim e por você numa cruz? Em seus passos, o que faria Jesus? Será que morreria por mim e por você numa cruz? Em seus passos, o que faria Jesus? Será que morreria por mim e por você numa cruz? Em seus passos, tem um caminho chamado Jesus de Nazaré. Acredite. Em seus passos, o sangue vertido na cruz por você, por mim, por você. Em seus passos, uma moradia que conduz à eternidade, a Jerusalém. Em seus passos, a poder e glória. A poder e glória.